04, the ground at 26, the Kate runway on Charlie. On top of the ground 121, decimal 9. Olympus 04, the Kate runway via taxi Charlie. And the contact ground 121, decimal 9, Olympus 04. Reduzindo 200, chinami 326. A 64, ele separa 2500 pés, a última entra em Salvador, 904. 2500 pés, 904, 9, 64. Informativo, curva agora à direita para 140. Aguarde o Serra Vita 363. Precisa voar o bloquear o Serra Vita 361, se possível aí. Em capa 60, a partir do 361, não é possível? Para ser o número 1, o senhor deverá cumprir esta instrução. Do contrário, será um novo sequenciamento. Então, confirme por 140? Confirma 140 e aguarde a autorização para o 363. 140 e aguarde o 363, no 94. O Xanami 326, estamos indo a flor 60, a gente tem um tráfego a 5 milhas aí, a 2.600 pés abaixo. Eu ativo o Iracivilo como o número 3 na aproximação, 63-2000. Ok. Dando 60-63-26. 7-62-6, atingir 050, mantenha. Ciente. Polo 964, esquerda pro cujinho, direita pro 180. Direita 180, 964. Salvador, controle, boa tarde, Altan 3154. Está autorizado a alinhar e decolar a partir da ECO. O vento é 210 graus, 08 nós. Gente, alinha e decola o azul 2714. Vito 366, corrigindo 363. 0363, são 3560. Só para deixar claro, o senhor seria o número 1, foi orientado antes a. O serviço 363, o senhor informou que não haveria condições, portanto, foi o número 2. Ok, ciência, que o 363 ia ficar um ângulo menor que 90 graus pra gente, é impossível depois interceptar e estabilizar a aproximação. Sete. Controle Altan 3154. 3154, sonificação, desse mantém um 050, chegada até PIP 1. Ficou descendo para que nível? 050. 050. Motivo da remitida do gol é evento? Foi a aproximação desestabilizante. Ah, tá ok. O 964, foi o servido 363. 63, gol 964. Autorizado o RNAV, gol 964? 964, foi o RNAV, gol servido 364. Esse é autorizado, chama 364, gol 964. Controle Salvador, é o TAN 3154, cancela as restrições de nível descendo direto para o 050. O Salvador TAN 3560 pode descer para o 2500. Você é 3500, o último entrou no 0194. 3500, 0194, 3560. O Chanel está mantendo 60, 050. Chat, aguarde para o serviço 363. Confirma o nosso número para pouso, por Xané 63-23-26? Só o número 3. Way 10 until Military Apron. Columbia squad runway 28 Olympus 04 to Delta Gabriel. Teto ao 050? Desconsidere a distância, 3154. Gente, canceladas as restrições da chegada, está 3154, obrigado. 3560, desça para 2500 pés. 120, decimal 8. 1208, boa. Poxa, né, tá no limite da autorização, 6326. Afirmativo, esquerda, produto 363. Esquerda, produto 363, tá mantendo 50, autoriza a descida? Autoriza para 2500 pés, altímetro 1004. Ok, descendo para 2514 hoje. Boa tarde, é o Azul 2714. Azul 2714, contato radar decolagem, subir e manter 160, você da MOMO. Sem restrição, pode subir e manter 160, na MOMO. Sem restrições. Gente. Observa 847, reduz a velocidade para 2109. 2109, essa carga 8487. Da DNA 3560. Completa a aproximação em nave, chama 2 Salvador em 1-9-2-9-5. 2-9-5. É o Azul 2714, autoriza da presente VATAP? Autorizado VATAP 2714. Autorizado VATAP 212714. Desça para 2500 pés, está livre, é Renato, chama estabilizado. Fala para estar estabilizado, chama 6326. Vai cruzar o 70 para 060, acercar 8487. Correto, desse mantém a 4000 pés, o altímetro em Salvador no 014. Para 4000 pés, 1014, acercar 8487. Passou 364, chegou na 964. 964, chama a torre em 18, desse 995. 995, no 964. Salvador, voo 1964, estabilizado Renato 23. Voo 1964, atente à cabeceira deslocada a 1300 metros, vento 210 graus, 09 nós, pouso autorizado na 28. Atente da restrição, pouso autorizado 28, 1964. Observa 847, sobre duração para o sequenciamento de trato. Curva à esquerda para 160, terá como limite de radial 100, Salvador. Ok, curva à esquerda para 160, limitado pela radial 100 de Salvador. Abre a carga 8487. Imediato. Tem a posição, o chinelo é 6315. Está mantendo a eco. O Golo no 964, no solo aos 36, libero na Charlie, próximo à esquerda, agilizando manobras, solo 119. Charlie agilizando, esse solo 219, no 964. Comandante, 3560, final 28, visual ao seguinte do gol. Aguarde a autorização de pouso, cabeceira deslocada a 1.300 metros, 3560. Voltando 3560, vento 210 graus 07 nós, pouso autorizado 28. Autorizado pouso, 3560. Estabilizado, chama 6326. 6326, complete aproximação em nave, chama por instalador em 18 desse manobre. 18-9. Salvador, chão 6326. 6326, cabeceira deslocada 1.300 metros, 28, aguarde a pista livre, ajuste no 014. Sempre aguardando a pista livre, chão 6326. Tem o perfil lateral da chegada, após o primo 362, após o 362, 363. O primo 362, após o 362, 363, está 3154. Pode continuar descido, está 3154? Até 4 mil pés, altímetro em Salvador no 04. 4 mil no 04, está 3154. 4648 autorizado, está 28. Confirme? 4847, já está autorizado fazer aproximação em nave da 28. Informativo está autorizado, primeiros 1.300 metros deslocados, vindo de obras, e informe estabilizado. Pode, obrigado. Mandou Gol 964, boa tarde, cruza agora 250 para 150. Gol 964, sem indicação, ele mantenha o nível de voo 120, chegada Tepipiono. Tepipiono 120, Gol 964. 210 graus, 08 nós, cabeceira deslocada 1.300 metros. Sente, de repouso, Xunami 326. Vivo na proa de Oprim, o gol 964. Pós-bomba, Oprim. Sente direto, Oprim, o gol 964, entendeu? Confirmando a pós-bomba, você prossegue na chegada e voa Oprim. Afirmativo, já está praticamente na proa de bomba agora, senhor. Se pudesse voar Oprim, seria bom. A abertura da circulação de Salvador com a cabeça dos outros deverá manter o perfil lateral da chegada. Tá certo, obrigado. Gol 964. Estabilizado? Ah, afirmativo, senhor. Estabilizado aí, nave 28. Pode aproximar a nave, chama 2, Salvador, em 198, decimal 9. 3295, obrigado. Oi, Salvador, boa tarde. Essa carga 8487, final da nave da pista 28. Essa carga 8487, ajuste no 014, aguarde pista livre. Informo a cabeceira deslocada a 1.300 metros. O senhor tem disponível para o pouso 1.700 metros. 1.700 metros. Poste avistando o campo. Matias, estamos cientes do comprimento de pista. Estamos achando o campo já nesse momento, 1800. Pet, aguarde autorização de pouso. Claro. 0114, reporta estabilizado no RNAV, ciente da restrição de pista. Confirmar se a pista está molhada para o ABS 2487. Negativo, a gente está observando a chuva aqui no setor sudoeste do campo, em direção ao aeródromo, porém pista seca. Ok, obrigado. Puxando a 6326 no solo, os 41, libere à esquerda na Charlie, solo 121 no decimal 9. Seja um 9. ABS 8487, vento 200 graus, 09 nós, pouso autorizado na 28. Pouso a pista 28, essa carga 8487 ainda não está chovendo não, né? Ativo. Identificação, décima tenho 050, chegada e pitch. 050 e pitch, mono 732. Alinhar e manter a 28, a partir da eco. Pouso, pouso do ar, a linha mantém a partir da eco, 6305. No solo, aos 44, libere esquerda na Charlie, chame o solo, 21 no decimal 9. 219, obrigado, boa tarde. Sinal do procedimento, está 3154. 3154, compete a aproximação em nave, cabeceira 28, chama a torre Salvador em 118, decimal 95. 118, 95, boa. Torre Salvador, boa tarde, está 3154, final do procedimento. Está 3154, aguarde autorização de pouso, cabeceira deslocada a 1300 metros, chuva leve sobre o campo, aguarde pista livre. Aguardando, está 3154. Chané 6315, livre da colagem da 28, vento 210 graus, 09 nós. Mantenha a proa até 2500 pés. Mantenha a proa até 2500. Confirma o vento na superfície para estar 3154? O vento a 210 graus, 09 nós. Sim, obrigado. Salvador, boa tarde, está 3193, ponto espera 28 pontos. Boa tarde, está 3193, mantenha, ponto espera. Mantendo. Na escuta, 27 no quarto. Chamei Recife em 260, antena 288. 260, 288, boa. Atingindo 120, igual 964. Correto, desse mantém o 040, ou não 964. Desce até o 040, não 964. Oi, 635. 6154, visual com a cabeceira deslocada? Ainda não, senhor. Reporte avistando a mesma. Aguarde autorização de pouso. Ciente, está 3154. Chamei 315, quanto a farra da rádio da colagem. Possível conformador já subiu, mantenho 360 sem restrições. É, vai manter a protetor 15, vou esquerda em intercepta a saída até o 360 sem restrição. Correto. Autorizado pouso na 28 deslocada, está 3154. Torre, está 3154, ainda está um pouco longe para ver. Tem a demarcação da nova área de toque? Firmo, foi pintada a marcação da cabeceira deslocada. Ok, obrigado. 164, ajuste na navegação para após TPIP, o seu aviso 363. Após TPIP 363, gente, vai na 164. Firmo, a torre reporta a chuva leve sobre a vertical do aeródromo. Gente, vai na 164. Autoriza a Leda para 6315, devido à informação? Leda, 6315. Leda, 6315. Autorizado alinhar e manter a 28, cabeceira deslocada. Autorizado alinhar e manter cabeceira deslocada 283193. Fez 1154 no solo aos 49. Chame o solo 219, Alibrado. Alibrado, solo 219, boa. TAM 3193, livre decolagem da 28, vento 230 graus, meia dúzia nós. Livre decolagem da 28, a 3193. Oxe, né, meu ano 42, a linha mantém, cabeceira deslocada após o TAM. 4462, é o controle. 6193, decolada ao 51, chame o controle. 20.8. 20.8, obrigado, 3193. E é o azul 4462. 3193, contato radar na decolagem, submantém 1360, fugindo, submantém 100, saída de São Bruno. Salvador, na escuta do azul 4462. 4462, modulo em 208. Modulou em 208, porém não teve resposta. Na escuta. Foi contato radar, 5 milhas. 55 milhas sudoeste de Salvador, 3 da chegada de PIP, chame de descida. Estamos agora a 31 milhas de distância. Portanto, 3193, passando 2500, pode valer? Até o perfil lateral da saída, salvo. 3, vamos até o perfil 3193. O azul 4462 está no ideal de descida, seguinte informação, Romeu. 4462, desde que se mantenha o 120. 120. 4. Mantenha a proa até 2500 pés. Mantenha a proa até 2500 pés. Puxando a linha 142, iniciando 28. Está para Salvador. Centro do tráfego 6325. O azul 4462, tráfego 11 horas, 20 milhas, usando 140 em subida. O equipamento é um Airbus 320. Do 4462. 4462. O ano 738 prossegue a descida. 738, desça para 2500 pés, última entre em Salvador no 04. 2500 pés, no 04, vou no 738. É, meu ano 42, é, decolado ao 53, controle 120, décima 8. 208, obrigado, né? 143. 1964, compra de aproximação LF, chama a torre Salvador em 198, desça para 95. 395, agora 964. Controle de Salvador, boa, Xanar 6, 142, contato da flor. Xanar 42, contato da decolagem, possível conforme autorizado, saída ROM. Ok, compreendo o perfil da saída. Torre Gol, 1164, no final, estabilizar. 1164, informe cabeceira deslocada 1.300 metros. Ajuste 1.04, pouso autorizado na 28, venta 230 graus, meia dúzia nós. Atende na cabeceira deslocada, livre pouso na 28, 1164. Controle, azul 275. 75, prossiga. Faça proa de Alagoinha. 75, assina a indicação, autorizada a chegada da IPIT, chama a unidade de descida. Identificou a chegada IPIT, marca como ideal de descida, 275. Xanar 6315, chame o centro Recife em 2835, alterna 25, décima 1. Controle Salvador, seu 3193, atingiu uma centena. Tente atingir e mantenha. Mantém. Xanar 6315, chame Recife em 2835, alterna 251. 2835, 251, 6315. Azul 4462, tráfego 11 horas. Unos 4 milhas, Unos Sul, cruzando, mantendo 1.00, equipamento 1R2320. Atingir, manter 1.20. Ciente, azul 4462. Sou 3193, tráfego 11 horas, 10 milhas, rumo nordeste, cruzando 140, descida para 120. Equipamento 1, Embraer 190, atingir, mantenha 1170, corrigindo 120. É, o CS3193 sente o tráfego, tá, mantém 1170? Correto, mantém 1170. Atingiu 120 azul 4462. Tente atingir, mantém o interior do tráfego informado. Está na disposição de 7 horas? Correto. Controle. Controle, o Xané 6142. Prossiga. O Xané 6142, para evitar a solicitação de Aracaju. Inicialmente livre de desvios à direita, informe ao término. Livre de desvios, Oxana 6142. 57, liberem na Charlie, chame o solo 219. 219. 3 livre de tráfego, submanter as restrições ao 360. 360. 38, aproximação final, R9 da 28, visual com campo. Pelo C38. Completa a aproximação R9, chama a Torre Salvador em 1 no 8 decimal, 95. Torre 18, 738. Salvador, boa tarde, Bono 738. Aproximação final, R9 da 28. Boa tarde, Bono 738. Forma cabeceira deslocada, 1.300 metros. O ajuste 1-0 no 4. Pouso autorizado na 28, vento 220 graus, 62 nós. Ciente, deslocamento autorizado pouso na 28, confirme pista molhada. Negativo. Obrigado. Xenobé 142. Sub mantém inicialmente 310 aguardando confirmação. O Xenobé 142. Aguardando, até o 310. Sou 3193, chame o centro Recife, as frequências 2835, alterna 25, décima 1. 2835, 35 no 141. Hoje é 6142. Prossiga 6142. Chamamento super, mantenha o 330, aguarde contato com o Recife. Para o 310, posteriormente. Transição 330, aguardando contato com o Recife. Azul 4462, após ter piper, chamada de ação para o serviço 363, os primeiros 1.300 metros da cabeceira 2 estão deslocados em virtude de obras. Ciente, azul 4462. Afirmativo. E eu só preciso de fila para 2.500 pés. Primeiro 142, chama centro Recife 2545, alterna 26, decimal 85. 2542, está autorizado a final, R9, desça para 2.500 pés, altímetro 04, chama estabilizado. A chama estabilizada. Após o 362, já está pedindo, após o 363, é isso? Chama Pistana por decípero 362. 362. Certo, só após o 362, prossegue para o 363. Afirmativo. No 738, no solo ao 01, chega no solo 219. Solo 219, vou no 738. Azul 4065, decolagem autorizada, 28, vento 250 graus, 612 nós. Iniciando decolagem de cabeceira 28, 4065. Estabilizado azul 4462. Azul 4462, compartilhe aproximação em nave, chama a torre Salvador em 198, decimal 95. 1895, obrigado. E Salvador azul 4462? 462 da azul, aguarde autorização de pouso, ajuste no 014. 014. Azul 4065, decolada ao 03, controle 1208. 208, 4065. O azul 4462, informe cabeceira deslocada em 1300 metros, ajuste no 04, pouso autorizado na 28. O vento é 250 graus, 0612 nós, atente a viaturas da infraero na lateral direita da pista 28. Sente azul 4462. Salvador, muito boa tarde. Vou chamar 6321, final do ponto de espera da ECO. Boa tarde, chame 6321, mantenha o ponto de espera. Salvador, ou azul 2795, no ideal de descida. Azul 2795, desse mantém 050. 050, 2795. Salvador, muito boa tarde, né, linha 3, com a informação Sierra, passando, está passando 200 para 150. Xana 356, assinando a indicação, desça e mantenha o 060, chegada TPP1. Na TPP1, 060. Tem uma prova pra gente pra encurtar, não? Mantenha o perfil lateral inicialmente. No perfil, 6356. É 321, está autorizado alinhar e manter, cabeceira 28 deslocada. Alinhe e mantenha a 28 deslocada, chanela 321. O azul 4462, no solo ao 07. Felizmente o senhor vai ter que fazer um backtrack, retornar via pista e liberar na delta, devido a espaço no pátio. Ok, backtrack via pista. Liberando via Delta, Vem aproximação para Salvador, informo cabeceira 28 deslocada a 1.300 metros em virtude de obras conforme publicado em nota. 6321, decolagem autorizada, pista 28, vento 240 graus, 059. Obrigado. Azul 275, cumpriu a informação. Gente, 275. Tropa Uniforme Lima Charlie Hotel, assinamento da critério chame para o DAC. Oceania 6321, decolada ao 10, mantém pro até 2500 pés, chame controle Salvador 120 decimal 8. 20 decimal 8, Oceania 6321. Salvador, muito Boa tarde, Oceania 6321. Oceania 321, contato radar, decolagem sub, mantém o nível de voo 360, saída Elefa 1 Alfa. Ok, acende para o 360, saída Elefa 1 Alfa, mantém a proa até 2500, Oceania 6321. Azul 4065, vou direto Montevan. Direto Montevan, Azul 4065. Controle o Oceania 3566. Sim. Após o Free, vai voar o 362 ou vai seguir TPIP usando? O procedimento em uso é o RNAV, após TPIP ajustando a versão para o 363, servido 363. TPIP e 363 então. Submantendo 280. Restrito 280 na subida, Azul 4065. Chame o centro Recife em 28.35, alterna 25.1. 28.35.251, 4.065. Azul, 27.5, após e pitch, ajustando a questão para o serviço 363 para o final do RNA, é o 28. Após e pitch, o 363, 27.5. Afirmativo, está autorizado a descida para 2500 pés, altímetro em Salvador, 1-0, 1-4. 2500, 1-0, 1-4, 27, 6356, pode descer até o 060 sem restrições? Sem restrições. Tem 4 mil pés a partir de agora. 4 mil agora, obrigado. Tem 4 mil pés, ajustando no 0,4, na minha 356. 4 mil no 0,4. Suba e mantenha 145, mantenha servido o Marte ali no setor, aguarde a aprovação de tráfego para Campinas, correto? Oi, Salvador, Golo 256, boa tarde, ponto espera da Eco pronto. Golo 256, boa tarde, autorizado ali e mantém cabeceira deslocada na pista 28. Ali mantém na cabeceira deslocada na 25. Pode manter 145, Vitor Martiali, setor. Uno 256, uma linha de colagem autorizada, pista 28, vento 240 graus 059. Sente a linha de cola, com pista deslocada, o voo. 256. Gol 2017, boa, ponto espera pronta. Boa, gol 2017, mantém um ponto de espera. 2017. 220, 256. 2761, aprovado 340 para Campinas. Agora transferência das comunicações para o centro Recife. 340 autorizado então, guardando as trocas de frequência do centro do Recife. Oxiné 6321, chama o centro Recife em 260, alternando 288. 260, alternando 288, Oxiné 6321. Voo 2017, autorizado a alinhar e manter a cabeceira deslocada, pista 28. Alinhe e mantém 2017. Chame o centro Recife 2545, alternativa 2685. 2545, 2085, azul 2761, obrigado. Chame 356, do sono velocidade 200 nós. 2006356. Ativo, ajustando a navegação para pós de PIP, o servidor 363. Pós de PIP 363, 6363. Controle Salvador, boa tarde, voo 256, decola na Aron. Mantendo a proa de decolagem. Turno 256, contato radar de decolagem. Possível conforme autorizado. Subir até o 370 sobre Daron. Subindo até o 370 na perfil da Aron. Mantém a proa ou continua na subida? Pós 2500, prossegue na perfil lateral da saída Aron. 2500, direita Aron, quente. Assim que está estabilizado na RNAVE, já passou o 363. Azul 2715, compatível com a RNAVE, chega a Torre Salvador em 198, decimal 95. 1995, obrigado, senhor. Comandante da OSCA, 1014, Lima Teletel. Voo 2017, decolagem autorizada, pista 28, vento 240 graus, 079. Livre decolagem, pista 28, voo 2017. Dois Salvador, azul 2715, estabilizado no RNASA 28. Azul 2715, boa tarde, continua a aproximação, aguarde a autorização de pouso. Continua aguardando a autorização da senhora. 04, chama estabilizado. Nível RNASA 2500, 0463. Voo 2017, decolada aos 20, mantém por até 2500 pés, chame controle de Salvador 120, decimal 8. 2500, 2208, voo 18, 2017. Azul 2715, pouso autorizado, cabeceira deslocada, pista 28, vento 240 graus, 079. Autorizado pouso na deslocada 28, 275. 1-0-0, saída Salvo 1. Uma centena então, 2097, permanece na proa aí ou pode girar já? Pode curvar a esquerda para interceptar a radial de saída. Então, curva esquerda para interceptar 198, 2097. Meia, inicie redução para aproximação, trânsito para frente, Alfa Tango 72, com 120 nós de Ground Speed, 8 milhas adiante. 5-6, vou direto Zipar. Obrigado, Zipar. 2-0. 6356 estabilizado na final? Estabilizou na final. Pode aproximação em nave, chame a torre Salvador em 198 decimal 95. 185, 6356. Controle Salvador, gol 620. 620. Sem identificação. Decimal tem 120, chegada TPP1. 120 TPP1, gol 620. 356. Tá no. Na final, Renato. Fechamento 356, boa tarde. Fechamento aproximação, aguarde a autorização de pouso. 685, o gol 956, obrigado, boa. Controle Salvador, Santa 3367, boa tarde. Informação Sierra. 3367, sem indicação, decimal tem 050, chegada IPIT. 050 IPIT, Santa 3367. Controle 3367. Confirmando a pista em Salvador, está com a extensão reduzida de acordo no TAM ou está operando toda a extensão? Conforme no TAM, os primeiros 1.300 metros do KPC-28 estão deslocados. Ok, muito obrigado. Poderia voar na planta de coral, voo 2017. 30 Coral, porém mantenha 100, ou 2017. Coral na proa, mantendo uma centena, 2017. Sando a marca de atmosfera, o 2715, eu libero 1219. Piado pronto, cabeceiro 17, Lima Charlie Hotel. Cliente Lima Charlie Hotel, aguarde para a decolagem. Mantenha 17, Lima Charlie Hotel. Ao atingir, mantém 120. Gente, vai manter 120, gol 620. 120, 17, tráfego 1 hora. Como teste, cruzando 180 em descida para 120, 737-800. Ao atingir, mantém uma centena. Já está mantendo uma centena, gol 2017. Autorizado alinhar e manter a cabeceira deslocada, pista 28. Ali mantém deslocada 28 no 659.